Boa tarde a todos e a todos, bem-vindo à Porta Aberta ao Desporto. Boa tarde, Jamiro, boa tarde, Bruno. Boa tarde, José, boa tarde a todos os ouvintes e boa tarde, Bruno, também. Cá estamos mais uma vez para desfolhar estas escadas todas de quem. Dar umas notícias. Dar umas notícias, porque os resultados não há, não é? Acabaram os resultados para já. De para a semana já vai haver resultados, porque vai haver o Campeonato do Mundo, vai começar já no dia 14, 15, não é? 14. Quinta-feira. Quinta-feira. Portanto. Com a Arábia Saudita, com a Rússia, já vai começar os jogos, quinta, sexta, sábado. Sexta, nossa seleção. É. Que vai abrir o primeiro jogo contra a Espanha. E pronto, e algumas notícias. Porque temos aqui um bocado com falta de meios para trabalhar. É. E portanto vamos fazer o possível e depois veremos se não vamos para casa, não é? Que é mesmo assim. É. E então vamos. Boa tarde a todos, a Jamiro e José, e boa tarde a todo o auditório. E como vocês dizem bem, cá estamos para, sobretudo para algumas notícias, não é? Porque algumas uma vez que os campeonatos já terminaram, aqui algumas notícias e falar um pouco sobre estes três jogos que Portugal fez de preparação, não é? Para este Mundial, que começa já quinta-feira com o jogo da Rússia e na sexta temos os campeões europeus a entrar em cena. Aí está. E que campeões europeus esses que depois de um primeiro jogo menos conseguido, um segundo jogo com a Bélgica e um terceiro agora com a Argélia, onde realmente já se viu um Portugal muito, muito diferente. Sim, mas, também a dizer que a equipa da Argélia também não era aí. Não. Havia alguns jogadores, mas não estava, a maioria dos jogadores também não estão. Sim, mas não digo até sobretudo pelo resultado, mas pelo que Portugal já jogou. Comportamento. Pelo que Portugal já jogou, o comportamento, exatamente, os pormenores e tudo. Nota-se que não estou tão crente como estive no Mundial, mas a seleção parece que aos poucos vai fazendo com que a gente acabe por acreditar, não é? Está a crescer, eu acho que está. No fundo está tem que crescer, ser mesmo assim, tem que ser a seleção a nos transmitir também essa crença. Está a crescer bem porque vê-se bem esta mudança deste último jogo, a jogar o Gonçalo Guedes e o Ronaldo na frente, com o William Carvalho, com o Moutinho, com o Bernardo Silva. São jogadores que fizeram uma época muito boa, não é? O Gonçalo Guedes, sobretudo, e o Bernardo Silva fizeram uma época excelente e que realmente notou-se nesse jogo que pode nos trazer muito mais valia, uma vez que não temos Nani, não é? Que esteve num ano um pouco desastroso, pouco jogou na Lazio. Sim, mas temos Lazio, inclusive, que não pretende, temos o não Gelson pretende continuar Martins, com Nani. Não é? Temos o Gelson Martins também. Temos, sim, temos outras. Ainda temos o Quaresma, ainda temos o André Silva, ainda temos. Há jogadores, até mesmo o Guedes. Pois surgiram esses novos jogadores, que também era preciso, porque este o Bruno Fernandes, o Nani não esteve num bom ano, o Quaresma também não foi titular o ano inteiro, também não foi um dos melhores anos também do Quaresma, de maneira que estes dois jogadores, Quaresma e Nani, da Bitude, eram eles os extremos, e penso que se calhar neste Mundial o Nani não está lá e o Quaresma se calhar pouco irá jogar, penso eu. Penso que o Fernando Santos vai optar mais por estes rapazes novos que fizeram Vai haver o Gelson, vai haver o Bernardo Silva, vai. Opa, mas, sim, mas a dizer, o Bernardo Silva para mim é um tutelaríssimo do lado direito. É um jogador que chegou ao Manchester City e ganhou praticamente o lugar. Pouco a pouco foi ganhando o lugar. Qualquer um que chega ao City que ganha o lugar, não é? É ver o que ele fez já no Mónaco a época anterior. Esta época também com ele bem, como tu disseste, no City. Pá, eu penso que ele tem um jogador que sabe fazer tudo. E depois temos outros jogadores também que jogaram menos, mas também que podem. Temos o João Mário, temos o Gelson Martins, há vários jogadores que podem fazer aquele corredor. Eu acho que temos jogadores que chegam para fazer e agora é preciso aquela coerência eles têm que se dizer que têm de acreditar, não é? Têm que ir, e se juntar bem e conseguirem construir qualquer coisa, eu acho que podem ir longe, temos jogadores para isso. A condição é o primeiro jogo com a Espanha. É, mas pronto. Eu, olha que o Portugal, depois também o jogo com. Se Portugal, por exemplo, vamos dizer, perde com a Espanha, o Marrocos ganha o Irão. Não é? Ah, sim, se e eu, depois, isso Portugal estás a dizer, José, desculpa te interromper, também já o disse, estou a ver aquilo que vais dizer, realmente torna-se perigoso para Portugal se acontece esses resultados na primeira jornada. Porque depois Portugal com o Marrocos é obrigado a ganhar. Já vai haver a pressão. Já vai haver pressão. Se Portugal perde com a Espanha e Marrocos ganha o Irão, no segundo jogo Portugal vai jogar sob pressão. É. Porque Marrocos basta jogar para o empate, de certa maneira, não é? Já tem 3 pontos. Se jogar para o empate, fazerá 4 e Portugal apenas 1. E Portugal vê-se obrigado a ganhar já logo o segundo jogo, de maneira que vai haver pressão logo na equipa, não é? É. Eu acho que Portugal tem... Sim, à partida sim, não é? Mas nos podemos esquecer que Marrocos ainda não perdeu qualquer jogo. Escola, temos jogadores muito bons, se eles se aplicarem bem e que façam verdadeiramente que entre dentro das 4 linhas para ganhar, eu acho que sabes que certeza que Portugal pode ir longe. Eu para sim, mim... isso estou completamente de acordo, mas não podemos esquecer que hoje em dia já não há equipas fáceis, não é? Eu sei que não há equipas fáceis, já não há. E tu sabes, treinadores que... E por vezes é mais difícil, por exemplo, jogar com o Irão que jogar com a Espanha. Sim, porque se defendem, exato. E também saber que muitos jogadores do Norte da África estão em campeonatos europeus. Sim, a maioria, hoje em dia, a maioria, praticamente, mesmo os marroquinos, os tunísios e os tunísios, e mesmo os argelinos. A maioria dos com a seleção estão em campeonatos europeus, exatamente. Ah. E os próprios treinadores, não é? Carlos Queiroz no Irão e R.V. Renard no Marrocos. Os próprios treinadores também trazem outra filosofia de jogo, outro sistema que também dá mais riqueza a essas equipas, não é? E os equilibra mais um pouco quando jogam com os europeus. Não, que não é fácil, não é? Este primeiro jogo não convém de todo perder, não é? Não convém de todo, para não haver depois a tal pressão. Não convinha perder este primeiro jogo. O que eu penso que também não iremos perder, porque a Espanha tem de facto uma grande equipa, mas não nos podemos esquecer que Xavi já não está lá, Iniesta está em fim de carreira também, ali jogadores também estão a ficar um pouco sim. já, e Portugal já deu provas que também tem equipa para a Espanha, não é? Sim, já. É um jogo, na minha opinião, é um jogo para tripla. E eu não digo já que eles entrem em campo para não perder, eu digo que eles têm que entrar em campo para ganharem. Né? Ah, mas tu entras em campo para empatar, perdes o jogo. Pois é, claro. Sim, não, eles já, não podem ir empatar e não perder. Eles têm que pensar em ganhar. Já vimos que Fernando Santos já nos provou que também não é treinador de jogar muito ao ataque. É um jogador cauteloso. É um treinador cauteloso. Eu acho que a equipa está mais de ataque que antigamente. Eu acho que há aí jogadores agora. E estão-se a entender bem, eu acho que há um bom entendimento, há um bom... Sabes também que o André Silva, o Guedes, o Gonçalo Guedes, são novos e estão com aquela força que se quer mostrar. Eu acho que o Guedes mostrou agora ultimamente que está com força e que joga atrás, joga à defesa e defende e como ele está a fazer, como ele está a fazer no Valência, como fez a época toda no Valência. Eu acho, o rapaz que está mesmo com garra, está mesmo com pronto. Eu acho que estes jogadores joga mais a ponta de lance, não é o mesmo jogo. Eu acho que o Guedes, acho que para mim é mas eu acho que há aqui jogadores como o Gonçalo Guedes e até o próprio André Silva, acho que há aqui jogadores que podem fazer o contrato, se calhar, da vida deles, independentemente deste Mundial. Pois. Se fizerem um bom Mundial, podem de facto fazer aqui um contrato milionário. O Gonçalo Guedes já está no Valência por 50 milhões, porque diz aqui o jornal. Pois, exatamente. Já foi a opção de compra de 50, o Valência já. Sim, mas o Gonçalo Guedes, se fizer um Mundial, como mostrou agora neste jogo, pode até nem chegar a jogar no Valência. Pode haver outra equipa a cobrar o valor ao Valência. Sim, mas bom, normalmente é o Valência que tem prioridade, porque tem. Exato, exatamente. Ficaram com a opção de compra, não é? Portanto, ele jogou lá normalmente. Mas também te digo uma coisa, já que estamos a falar disso, eu gostava mais de ver o Gonçalo Guedes impor-se aqui no Paris Saint-Germain e o Paris Saint-Germain vender, já sabe, mais barato, o Di Maria, porque se o Guedes encaixa no sistema do treinador alemão, ficando o Cavani, olha que o, e o Neymar, olha que o Paris Saint-Germain ficava com um tridente à frente, que quaisquer sim, equipa... Sim, mas tem lá um Mbappé, tinha... Sim, sim, mas... Eu acho que o Paris é mais... É mais dinheiro, mais propriamente equipa, não é? Do que propriamente equipa. Para ele é mais complicado. Arrisca de vir para eu aí. Acho que ele fez bem em assinar pelo Valência, porque acho que fica aí no banco, ganhou a titularidade este ano. Vão embora com o Cavani, falam que vai embora. E, está para ir para a Juventus e, ou para o Atlético. E o Neymar também. Isto daqui vai mudar muito. Mas eu, para mim, o Neymar vir para o Paris Saint-Germain não foi uma grande coisa. Só foi o nome. Veio pelo dinheiro. Deixa. À partida veio pelo dinheiro, não veio por... Não deixa de ser um excelente jogador, atenção. Ah, sim, isso não. Mas não, para ele, não acho que o Paris Saint-Germain não é a equipa para ele, mas pronto. Depois o dinheiro também, há jogadores que estão a fazer um bom e não são da equipa. Vamos lá ver o que ele vai fazer agora. Então vamos a uma pequena música, pá, em alto, que a gente ainda não passou música. Sim. Vamos ouvir aqui o Mafalda, Mafaldinha, que é uma do Kim Barreiros. Então vamos lá. Okay. Bala! É de borla. Então, vamos a. Temos aí mais notícias? Sim, podemos falar um pouco da seleção, como tínhamos estado a falar há bocadinho, não é? Sim. Destes jogos que a nossa seleção fez, não é? O empate 2-2 com a Tunísia. Sim, onde depois estar a ganhar 2-0 e estar a jogar bem foi pena, mas por lá também é bom que isso aconteça nestes jogos, que é para abrir um bocadinho os olhos. Exatamente. Mas também há uma coisa, é que se pode brincar, não é? Brincar. Mas também há Se pode facilitar, mas também há uma coisa, é que uma equipa joga, por exemplo, como Portugal jogou com a Tunísia, meio tempo bom, e depois também há muito, que nesses jogos de preparação já sabe, pois há muitas mudanças, o ritmo muda. Pensei aos jogadores, claro. Depois, quer dizer, não é. E há uma falta de entendimento entre os jogadores, porque isto foi pouco tempo de preparação, não é? Pois. Estes campeonatos ainda há pouco acabaram, isto ou pouco. E nem todos sabem lá. Isto marcou André Silva e João Mário neste jogo com a Tunísia. Depois tivemos um Bélgica-Portugal 0-0, onde Portugal sem Ronaldo, como neste jogo com a Tunísia, não é? Onde Portugal mostrou aqui já outro comportamento. Quer dizer, começou devagarinho, depois exatamente, subiu, jogou melhor de cabeça e teve vários lances onde podia ter ganho o jogo até. Porque a seleção da Bélgica, como diz Fernando Santos, e eu concordo um pouco com ele, é uma das candidatas. A seleção da Bélgica tem uma grande seleção, sem dúvida. Já aqui no europeu era a favorita, a partida era a que estava em primeiro lugar nas apostas. Portanto, se já aqui era a favorita, não deixa de ser uma das favoritas agora no Mundial. E tem jogadores que jogam nos maiores clubes europeus. Exatamente. Não é que a gente pode ver do guarda-redes, no Chelsea, o Hazard e tudo. Há jogadores. A jogar no Manchester City e tudo. Há muita. A equipa joga a casa toda fora da Bélgica. Portanto, são jogadores muito importantes ao nível europeu, nos clubes que são. Portanto, depois é fazer uma equipa, mesmo fazer uma seleção, uma equipa nacional. Porque individuais, isso qualquer um jogador é forte, ok? A equipa é um conjunto, fazer um conjunto desses jogadores todos. Sim, isso depois é, aí também depois o selecionador tem o seu valor, não é? Saber, porque ter uma equipa, uma seleção de grandes jogadores, de grandes nomes, não quer dizer nada. Se depois não souber trabalhar essa equipa, sim, não é? Isso é verdade. E olhando a esse trabalho, na minha opinião, o Zidane aqui no Real Madrid, em termos destas três Ligas de Campeões, tem muito mérito a maneira como soube trabalhar a equipa e como soube convencer o Cristiano Ronaldo, coisa que os outros treinadores não tinham conseguido, a ficar no banco, a ficar de fora em certos jogos. Isso de facto é muito importante, o trabalho depois do treinador. E aqui nas seleções também, claro, igual. Depois tivemos um Portugal 3 Argélia 0, onde podiam ter sido mais aqui. Sim, isso aí. Portugal aqui de facto, na minha opinião, fez um jogo muito, muito bom, muito bom, onde se destacaram aqui alguns jogadores, como já aqui falámos, o caso do Gonçalo Guedes, o próprio Bruno Fernandes, entre outros, o Bernardo Silva não fez, se calhar, assim, um jogo como pode ainda fazer. O Bernardo Silva pode ser, penso que no Mundial vai haver jogos onde ele vai ser, na minha opinião, o melhor jogador da seleção. Ah, sim, ele tem categoria para isso. Sim, o Bernardo Silva, sim. Sim, sim, ele quando está em dia assim que rasga por aquela linha fora. Sobretudo num jogo como o da Espanha, onde a Espanha à partida vai atacar, e onde Bernardo Silva e Gonçalo Guedes são muito, muito rápidos, são jovens e rápidos. Para o contra-ataque também estava bom. E habilidosos, muito tecnicamente muito bons, e para o contra-ataque, exatamente. Este trio Bernardo Silva, Guedes e Ronaldo, se jogarem com a Espanha, se for este trio de início, penso que vai ser muito perigoso para a Espanha. Fernando Santos compor um bom meio campo e agora, com esses três, como tu dizes, na frente, acho que até pode haver vitória contra a Espanha. Agora vou-te fazer uma pergunta mais malandra: e se Portugal jogar contra a Espanha e deixa o Cristiano Ronaldo no banco? E faz o reforço no meio campo? Esse eu acho que não. O reforço no meio campo eu acho que vai fazê-lo. Vai ter de tirar um avançado, não é? Vai jogar em 4-4-2, então, não é? Ah, pois, tem que ser mesmo. Pois, tem que ser assim. E sendo assim, o Ronaldo tem que jogar. Então fixo à frente de apanhar os dois. Porque o Ronaldo apanhar o Ramos e o Pequena nas costas, não é? O Ronaldo conhece bem o futebol espanhol, sabe lá quando pegar. Eu acho que tem que jogar, não é? Eu acho que vai ser um jogo importante para ele mesmo. Assim porque se ganha até este jogo e faz qualquer coisa como ele sabe fazer, pode dar um grande avanço para ganhar outra vez a Bola de Ouro. Assim. Mesmo que não seja campeão do mundo. Sim, porque bom, ele já foi campeão da Europa da Champions League, não é? Mas não foi na final que ele brilhou, foi na meia-final, mas esteve lá. E nas outras eliminatórias esteve lá, porque. E foi o melhor marcador. Foi ele que levou o Real Madrid para a frente, quando estava. Também isso é muito importante. Né? Também não pode estar sempre a 100%. É por isso que eu digo que sexta-feira, é claro que Portugal precisa dele, porque conhece o jogo bem espanhol, como é que é, e vai ser um jogo muito importante para ele, penso eu. Assim, e também para provar. E para a nossa seleção, para ele vai ser sermão. Seguramente um grande jogo e até capaz de dar vitória, quem sabe. Sim, e também tem muito a provar ao Florentino Pérez, para dizer outra vez, tem 33 anos, mas ainda cá estou agora. Pois, olha. E eu suponho que ia ficar, mas suponho que vai sair, até segundo um dono para ir a dizer. Opa, se calhar ele não está lá muito contente, porque o Florentino Pérez está... Fez uma promessa que não cumpriu. Como não cumpriu, e se calhar vai gastar mais dinheiro no Neymar que vai gastar com ele. E o Neymar está longe de fazer o que ele fez para o Real Madrid, porque o Neymar se vai para lá não faz nada de... Não, para mim, é uma opinião minha, mas para mim não é ele que vai fazer os jogos como o Ronaldo fez lá no Real Madrid e dar os títulos que ele deu. Mas também sabes que o Real Madrid está uma equipa que está a envelhecer, já está, tem de ser renovada. Está certo. Há jogadores, bom, há lá mocidade nova. Já veremos depois. Mas há jogadores que estão ali. Com o Neymar a jogar assim como está, só se ele mudar, porque aqui fazia o que queria aí E ainda lhe sobrava tempo. Ainda sobrava tempo, não é? Quando se aleijou no pé, 15 dias depois estava bom, não é? Mas não voltou. Não é? Isso aí foi tentativo. Essas festas que ele fazia, só, segundo dizem, né, por aí, e que só vinha quando queria. E também, isso na Espanha, certeza que não vai poder fazer. Ah, isso no Real do Madrid, não. Mas se ele continua com essas histórias todas, até para mim é capaz de nem ganhar nenhuma bola de ouro, esse gajo, esse jogador. Sim, opa, porque também é uma coisa, é que ele se calhar. Bom, tem 24, 25 anos. É. Pá, se calhar ainda não está maduro para onde já outros jogadores. O futebol tem, isso tem, mas agora. Isto futebol tem, isto não se pode tirar. O que é a cabeça? Não cresce para mim. Com a idade dele, o Ronaldo já era Bola de Ouro. Ou até o Messi. Já era Bola de Ouro e já tinha ganho Liga dos Campeões e já tinha muitos títulos. Sim, e ainda está longe disso. E é capaz, como eu digo, a encher jornais como ele anda a encher, não é? Está certo, talvez seja bom para ele e para a família, sei lá. Mas assim a fazer isso, para mim até nem ganha nenhuma. Não. Isso nunca porque se faz. Há muito jogador por aí que corre atrás de títulos para ganhar a bola de ouro. É verdade. Pois é. Bom, vamos agora ouvir a banda. Vamos lá um bocadinho mais de música. Vamos ouvir um bocadinho a banda lusa. Que venha depressa à noite. Que venha depressa à noite. Matar meus desejos. Que venha depressa a noite para sonhar com teus beijos. Que venha depressa a noite para sonhar com teus abraços. Que triste é viver sem ti depois de tanto te querer. Nem sonhas o que eu sofri ao saber que te perdi e não mais te poder ter. Dias para mim são loucura por aquele lado não estar. Por isso quero tanta noite, pois nela sei que é meus sonhos ainda te posso amar. Que venha depressa a noite para matar meus desejos. Que venha depressa a noite para sonhar com teus beijos. Que venha depressa a noite para sonhar com teus abraços. Que triste é viver sem ti depois de tanto te querer. Nem sonhas o que eu sofri ao saber que te perdi e não mais te poder ter. Dias para mim são loucura por aquele lado não estar. Por isso quero tanta noite, pois nela sei que é meus sonhos ainda te posso amar. Que venha depressa a noite para matar meus desejos. Que venha depressa a noite para sonhar com teus beijos. Que venha depressa a noite para sonhar com teus abraços. Que venha depressa a noite para matar meus desejos. Que venha depressa a noite para sonhar com teus beijos. Que venha depressa a noite para sonhar com teus abraços. Check it out. fio de ouro, diamantes de valor. Julga-se o maior e quero o melhor. Chega-se para mim, cheio de ilusões, de que eu sou como as outras demais. Mas em vez de assim, dou-lhe as condições que é preciso para me conquistar. Tens que ser charmoso, tens que ser bonito, porque eu não te quero só por seres um homem rico. Tens que ser bondoso, tens que ser um querido, porque eu não te quero só por seres um homem rico. Assim foi, Ruth Marlene, só por ser um homem rico, não é? Money, money, não é? Então. Os pobrezinhos. Então agora vamos a continuar o nosso debate. Vamos a mais algumas. É como o outro também atrás, a outra de trás também era para que venha depressa à noite, mas pensava que era para dormir, mas não, era para ser para matar soldados, eu não sei o que é, desejos. É a banda lusa. Ora, e então temos mais aqui algumas notícias. Diogo Daló, uma contratação do Manchester United ao Futebol Clube Porto por 24 milhões de euros. Penso que foi uma grande venda do Porto. Porque, e digo isto porquê? E ninguém estava a pensar. Não, e eu digo isto porquê? É prematuro, é um jovem que podia ainda render mais, se calhar, ao Porto. Mas como também podia não chegar-se a firmar no Porto. Pois é. Ele teve fez a dúvida. Ele fez 6 jogos, jogou bem. Sim, exatamente. Mas daí, a chegar a firmar-se no plantel, vai ficar sempre a dúvida. Ele podia não chegar a conseguir. E um avião de um jogador que ainda não estava confirmado no plantel, não, ainda não. Sim. Era um titular, por 24 milhões, penso que foi uma boa venda de futebol. Mas também te digo uma coisa, ele se calhar, ficando no Porto, tinha a oportunidade, porque o Ricardo Pereira saiu, obrigou o Porto, ainda não está feito. Bom, houve um jogador que já viu, para o lugar dele, o Porto já foi buscar um brasileiro, e eu venho agora obrigar o Porto a renovar com o Maxi Pereira. Porque o Maxi Pereira estava em fim de contrato. Pois, exatamente. E o Porto viu-se sem os dois laterais direitos. O Porto, os dois titulares, que quer dizer, o Ricardo Pereira e o Maxi Pereira, os dois que estavam ali ao lado direito, Pois o Diogo Daló, que estava a entrar aos pouquinhos na equipa. Mas também te digo, é sempre uma boa. Se foram os 22 ou 24 milhões que entraram nos cofres, também claro, não faz mal. Claro. Sim, sobretudo um jogador que não era ainda titular da equipa. E como agora se apanhou despercebido, por exemplo, porque o Manchester United bateu a cláusula, não é? Pois, claro. Mais algum. O Porto já se obrigou a renovar com vários jogadores da equipa B que não estava para negociar, mas já são 3 ou 4 que, quer dizer, por mais que já renovaram por mais 2 ou 3 anos para ver se os asseguram. E as rescisões, quer dizer, quer poucos milhões, já estão em 30, 40 para segurar mais os jogadores. Exatamente. Sabes que agora também as equipas estão todas à procura de talentos para se reforçar. Claro, claro, sem dúvida. Está na altura e por estar na altura. É que isto que se está a passar no Sporting não é bom para o Sporting porque ainda para mais agora com a saída de Jorge Jesus. Está na altura das contratações e o Sporting continua sem saber o que aquilo vai dar, não é? Tu bem, o Sporting cria o Scolari, recusou. Depois disseram que era o Sapinto. O Sapinto disse que não tinha condições. Não é fácil, não é não, fácil então, como está a passar no Sporting, não é fácil um treinador. Também, agora, depois também o antigo da seleção, o Menezes, o brasileiro, também recusou. Agora o Inácio dizem que pode vir a ser treinador. Opa, eu também disse que não. Também já sim, disse que não. Mas agora vou falar eu. Eu acho que não. Por o futebol, não como suposto. Agora, depois indo de vós discutir que os sportinguistas estão de acordo ou não estão de acordo. Opa, o que isto ali havia de ser. É acabar com essa guerra entre o Marta, não é? E o Carvalho. Pá, aquilo ali, os dois, havia de acabar com isso. Não são, pá, na minha opinião, tanto um como outro tem culpa do que está a passar, na minha opinião. Os dois. O Jaime Marta, para quem o conhece, na minha opinião, não é um homem sério. Tanto é que desviou muito dinheiro do quando esteve à frente dos bombeiros. Portanto, na minha opinião, não é um homem sério, como a maior parte, infelizmente, das pessoas que estão à frente das associações em Portugal. A maioria, infelizmente, não quero entrar muito por aí, mas é a realidade das coisas, são corruptos. Isto é a realidade das coisas. Quer queiramos, quer não, as notícias surgem, não é por acaso. Sim. As notícias surgem, não é por acaso. O Bruno Carvalho também, pronto, entrou nesta guerrinha e estão-se a esquecerem que há uma instituição que se chama Sporting. Aí está. Estão a entrar numa guerrinha de toda a maneira, a guerra é geral. Sim, guerra entre eles, estão-se a esquecer da instituição. Há muita gente que demissionou, há jogadores que querem rescindir os contratos, houve o que houve na academia, houve porrada, isso, para mim, o responsável é o presidente. O presidente é responsável. Sim, o presidente tem que vir ao de cima de tudo e ou põe um fim aí tudo, ou então tem que demissionarem. Porque depois, atrás disso, saiu-se muita gente fora. A diferença destes ataques com a academia do saíram, o médico, saiu o gerente da SAD. Sim, mas isto, aqui pessoas também era bem preciso sair, porque rapaz, Argemiro, há aqui muita gente que estava no Sporting que tudo que se passava lá eles mandavam cá para fora para as notícias. Há aqui gente que não interessava também ao Sporting. E eu acho que também o Bruno Carvalho veio um bocado também arrumar com essa gente. E essa gente, claro, não fica contente, não é? Talvez, mas agora errou. Porque aqui há uma diferença. Agora errou. O que se passou na Academia de Sport passou-se em Guimarães. Em Guimarães, ninguém rescindiu contratos. Ainda o presidente do Guimarães disse agora estes dias. Em Guimarães, ninguém rescindiu contratos. Nem ninguém pediu para rescindir contratos. A única diferença, na minha opinião, que há é que em Guimarães, ninguém sequer palpitou que fosse a mão do presidente ou de alguém da direção. E aqui, no caso do Sporting, tudo isto é, entre aspas, a maneira de falar, indica que o Bruno Carvalho estará por trás destes acontecimentos. O problema mais grave é esse. Pois é, se realmente ele está, Esse é que é o problema grave, porque do resto o que se passou, passou-se já em Guimarães, passou-se ainda aqui há uns tempos atrás num Sporting Benfica em Júnior, entrar um bando de adeptos do Benfica e começar a agredir tudo e tudo. Isto tem-se passado nos últimos anos, este tipo de situações, infelizmente, porque ninguém fez nada até agora, e isto vai-se agravando, não é? Isto vai-se agravando, infelizmente. Agora, parece que sempre acordou um bocadinho as instituições e o governo e, tu, e pronto, quem manda no nosso país, toda a gente, não é? Um pouco toda a gente, que não é só as autoridades, é o próprio Estado. Alguém, as pessoas têm que acordar e têm que pôr um travão nisto. E agora parece que sempre se pôs um bocadinho de travão. Tanto é que já há tensões, já há... Espero bem que estas tensões que cheguem a alguma coisa, que não seja só... Os quatro que foram detidos. Pois, mas que não seja só tensões de meios ou dias e depois tudo acabou. Espero bem que isto, estas pessoas que fazem isto, que sejam bem castigadas. Agora, o que eu espero é que isto continue. Quando voltar a haver mais qualquer coisa, que haja nova... Não é, quer dizer, agora, porque houve esta invasão e houve umas certas agressões, houve estas tensões. E quando houve a morte, por exemplo, do adepto do Sporting... por aquele adepto do Benfica, e esse indivíduo continua em liberdade. Quer ser isto, por amor de Deus, quer ser, eu levo um morro de ti, José, e tu és detido, e o Argemir mata ali um indivíduo ali fora e não é detido. Quer ser isto, há que haver aqui um... Isto é muito complicado. É muito complicado nós estarmos aqui a falar destas situações e nem queremos entrar muito por aí, eu como temos vindo a fazer, não quero entrar, mas... porque isto dá aqui uma confusão tremenda. Tanto é que já o é dar lá entre eles que fará. Porque tu tens uma opinião sobre o caso, tu podes defender. Não, mas é que eu não quero aqui defender ninguém. A única coisa que eu defendo, que ninguém me interprete mal, que eu não estou aqui a defender Bruno Carvalho. Eu vou-te dizer. Só que a única coisa que eu aqui tento defender é a instituição Sporting. Ponto final. Como em qualquer outra instituição. Aqui, eles entraram em guerras, são culpados todos. O que eu acho é que também no Sporting era preciso um abanão, acho que havia lá muito, entre aspas, a maneira de falar, o português mais correto para as pessoas perceberem bem, havia muito mamão no Sporting. Esta palavra tenho que a dizer porque é para as pessoas perceberem bem. E não é só no Sporting. Sim, claro, e não é só no Sporting. Mas havia ali muito mamão e o Bruno Carvalho parece estar a querer acabar um pouco com isso. Agora, será positivo ou não? Não sei. Não sei, porque também poderá o Bruno Carvalho querer também só para ele, não é? Mas espera aí. Ele agiu, porque ele já foi presidente da Jubileu quando era novo. E ele agiu como a Jubileu agiu agora, quando não há resultados, chamam os nomes aos jogadores, são capazes de dar a porrada, como fizeram agora, e ele está a agir da mesma maneira. Mas, sim, ele agora não é presidente da Jubileu, ele é presidente da instituição, claro, do Sporting Clube. A diferença está aí, a diferença está aí. E ele aí não faz a diferença. E deu ele ainda o que deu. Fica como adepto. Pois, ele está como adepto, ele está a agir como se ainda estivesse na Jubileu. Porque isto, isto que aconteceu no Sporting já aconteceu no Porto e no Benfica. Sim, sim. Ainda me lembro um ano, o Porto perdeu no Barzinho e o autocarro chegou ao Estádio das Antas, ainda era o Estádio das Antas, e o Benny McCarthy mal saiu do autocarro, foi logo agredido pelos adeptos do Porto. Jorge. Exatamente, por isso. Isto as situações já aconteceram quase em todos os clubes. Só que aqui o mais grave foi que foi dentro das instalações de Sporting. Fechado que estava o estádio. E o mais grave ainda, é que toda a gente, entre aspas, como eu digo, quase toda a gente, não é? Pensa que o Bruno Carvalho está envolvido. Isso é que é o mais grave. Porque se o Bruno Carvalho não se falasse no Bruno Carvalho estar envolvido, isto não dava nada da bodega que está a dar. E o mal todo foi quando eles perderam o jogo em Madrid. Começou a derrapar aí. O Bruno Carvalho na vez de falar com eles, ficar tudo fechado dentro do balneário. E o Valdeiro falava. Eu falava e nem nem jornalistas deviam saber o que se passou, não é? O Bruno Carvalho tem falhado nesse aspecto. Ele veio para o Facebook falar como fez. Aquilo não, para o amor de Deus, é um presidente. Agora temos um exemplo. Não é nenhum adepto. Temos o exemplo agora no Hockey Patins. Sporting perde 5-2 no Porto, para a Liga Europeia, para a Liga dos Campeões do Hockey Patins. Num grande jogo do Hockey Patins, eu salientei isso aqui, até falei isso aqui. O Sport fez uma grande segunda parte, lutou, mas pronto, não conseguiu. O Porto ganhou e ganhou bem, como o Sport também podia. Foi um grande jogo do Hockey Patins. E o Bruno Carvalho no fim criticou como você está a dizer aí bem, nas redes sociais. É o tal mal do Bruno Carvalho, mas criticou-os ali fortemente. E agora que ganharam ao Porto e foram campeões nacionais. O Bruno Carvalho entrou lá dentro, festejou como se fosse amiga abraçada a eles. Como fosse uma dessas. Assim, fosse... Eu, no ponto, se calhar, dos jogadores do Hockey Patins, é pá, sai para lá, que assim, há duas semanas viste... nos arrasaste de cima a baixo e agora vais-te abraçar a nós. Viste... É esse o mal do Bruno Carvalho, tem falhado nessa. Mas tu viste a resposta que lhe deram os jogadores do Hockey Patins ao Bruno Carvalho. Onde ele disse, você no mês de maio insultou-nos a dizer que estávamos todos despedidos e tudo, e claro, agora que somos campeões de Portugal, você quer bem festejar connosco, dar-lhe alguma coisa, é quem dizer, fica tudo pois fora é, e deixa os nossos jogadores aquilo entre que eu nós disse, aquilo que eu disse aqui há dias, e volto a salientar, e o ditado é antigo, nem 8, nem 80. Pois é. Não é? E eu acho que o Bruno Carvalho passou, na minha opinião, eu acho que ele passou de 8 para 80. Ele começou bem, fez um grande trabalho no Sporting, há que lhe dar valor, isso até aí há que lhe dar valor. O Sporting, se não me engano, não chegava a 80 mil sócios quando o Bruno Carvalho entrou. Atualmente tem quase 180 mil. São à volta de 100 mil sócios a mais, atenção. Isto é obra do Bruno Carvalho. Risca de perder aí claro, já 40 claro, ou 50 risca mil. Risca de perder essa confiança. Essa canhou de sócios, não é? Claro que sim. Que já aliás, perdeu. Já está a perder muito, não é? Mas mesmo assim, na minha opinião, Arsmiro, ele se for a eleições, se houver agora eleições, o Bruno Carvalho volta a ganhar claramente. Então tem que ser. Então tem porque ainda que... agora houve esta manifestação, como vocês viram, mas de meia dúzia de adeptos. Estamos a falar de uma manifestação de 200, 300 adeptos. Isto não é nada. Isto é uma gota de água num oceano. Isto, também, eu acho que os adeptos continuam com ele. E continuam porquê? Na minha opinião, se calhar um bocadinho de sorte também para o Bruno de Carvalho, que faz com que os adeptos estejam um pouco do lado dele, é que o Sport tem ganhado quase tudo. Fora o futebol, o Sport está a vencer quase em todas as modalidades. Sim. E isso, esse ponto tem sido a sorte do Bruno de Carvalho, porque os adeptos estão contentes com estas vitórias, não é? Uma vez que não tem o futebol, não tem tido essas vitórias no futebol, estão-se a agarrar a estas vitórias do hockey patins, do voleibol, do handball, agora está o Sporting na final do futsal, pode voltar a vencer. Estas vitórias têm segurado, na minha opinião, o Bruno Carvalho, porque senão penso que o Bruno Carvalho, os seus adeptos já estavam completamente contra ele. E eu acho que isto é que o tem segurado ainda um pouco. Vamos lá ver o que isto vai dar, mas que não é bom para a instituição Sporting, não, em todos os aspectos, até pela imagem que passa lá para fora. E no que estávamos a falar, para não fugir ao assunto que estávamos a falar em contratações, e está numa altura de contratações, e o Sporting vê-se sem treinador e vê-se neste mar de barulho que ali anda. Porque dois jogadores, o Rui Patrício e o Pudense, já pediram a rescisão de contrato devido ao que aconteceu. Estamos à espera, porque foram os únicos que, por enquanto, onde entraram. Dizem que o Acuña também e o Bataglia são capazes de rescindir. Também se eu acho que este barulho que está a haver da oposição é muito devido a isso. É muito devido a estes jogadores terem falado já com algumas pessoas que estão contra o Bruno Carvalho. Eu acho que se o Bruno Carvalho não ficar, esses jogadores não rescindem. Fica. Não, eu acho que não rescindem. Mas se ele ficar, eu acho que parte do plantel vai apresentar. Mesmo, nem para mim, nem podem rescindir assim. Até aí. Isso já é outro ponto, não é? Se têm o direito ou não têm, já é outro caso. Tem que haver factos, tem que haver. Claro. Tem que ir para tribunal, tem que meter muita isso coisa. Aí, isso não se faz em 24 exatamente. Horas. Isso não é se faz em 24 ponto, horas. Mas eu acho que se o Bruno Carvalho ficar. E o jogador pode até ficar ali parado sem jogar. Ah, claro. Nem é bom para o clube, nem é bom para o jogador. Pois é, claro. Portanto, para mim, não vai haver decisões nenhumas, mas. Espero, mas se o Bruno Carvalho ficar, eu acho que os jogadores que vão apresentar agora, pois, depois estão até, no direito ou não, e como até, você diz, e se calhar que, só em e tribunal que, é que se vai. É que muitos, até se for preciso, nem saem sequer. Não é? Sim. A não ser o Patrício, talvez, o Acuña. O Patrício, porque diz aqui o jornal aqui, o Record, diz ele que o Patrício que vai para o Barantano, onde está o Barantano, mas que ele paga os 20 milhões que na assinatura que ele já tinha feito da promessa de 20 milhões que os entrega ao Sporting, quer dizer, a transferência faz-se na mesma. Isto é assim, na minha sincera opinião, o Patrício atualmente está sem condições para jogar no Sporting. agora não, sem condições, porque até pelo que ele fez como capitão, rescindir, fazer isto tudo que fez, os próprios sócios ficaram contra ele. Portanto, o Patrício neste momento não tem condições para continuar no Sporting. Não, para continuar no Sporting, não. Mas bom, vamos avançar, e isto é um problema que no fundo não é para nós. E vamos lá ver o que isto vai dar, mas que ainda vai dar muita tinta, vai. Ah, pois vai, vem. Mas bom, continuamos. Marcano na Roma, a custo zero, pois estava em fim de contrato. Com o Porto. Aqui foi pena o Porto não tirar partido de... Bah, não conseguiu. Pois, de não ter renovado com este jogador para ir buscar ele, algum... Como ele e o Reis, também, que está em fim de contrato e não... Exatamente, e não, aqui foi só, pena. Foi pena só o Porto que o Reis, não ter... O Reis ainda não anunciou para onde vai. Mas, exatamente. Mas já quer dizer, já sabe que é um jogador que não fica no Porto. Exatamente. Depois temos o Fernando Torres, o conhecido por El Niño em Espanha, que vai encher os cofres para o Japão, não é? Fez aqui um contrato. Para o Japão ou para a China? Não, para o Japão. Para o Japão mesmo. No fundo está em fim de carreira, praticamente. Como muitos jogadores têm feito ultimamente, quase em fim de carreira. Conhece também. Exatamente, vão para esses países acabar de encher bem os copos. Não é que eles já não estejam assim bem recheadinhos. Mas pronto, mas bom a testar. É. Vamos a testar aqui o depósito, já descarga a gasolina sua, mas. Aí está. Depois temos o Carlos Pinto, que subiu o Santa Clara. E vai, já assinou o contrato com a Académica. Ah, ficou na segunda divisão. Exatamente. Se calhar vai tentar fazer o que faz o treinador que está no Portimonense. O Vitor Oliveira, já está no Passos de Ferreira. Aí assinou para o Passos de Ferreira. Já está no Passos de Ferreira. Olha lá, está. Voltou às origens. Voltou à segunda divisão. Voltou às origens, exatamente. Ah, mas tu que estás a falar. Mas acabou por aceitar o desafio na primeira divisão com o Portimonense, e muito bem, e fez um campeonato. O Portimonense nunca esteve em risco. Eu não fiz a ligação entre ali o adjunto do Sérgio Conceição no Porto. É o filho. O adjunto do Sérgio Conceição no Porto. Exato. Que é, no é o filho que, do Oliveira. Onde não sabia. Mas é onde ele fizeram uma. Quando foi. Bom, isso viu. Se calhar até foi um ponto para o Oliveira aceitar este contrato, porque fica ali pertinho, mais pertinho também do filho. Porque ele. Às vezes isso também conta na também pesa na decisão do. Mas eu até digo, vi isso numa entrevista que foi feita no Porto Canal, e onde ele falava. E onde ele falou que teve você, quando começou a carreira de treinador adjunto, teve problemas porque ele foi adjunto do pai. É complicado. E onde ele estava, e ele disse: quando o meu pai me convidou para eu ser o adjunto dele, bom, aceitou, não é? Claro. Mas ele, eu quando comecei, foi mesmo a dizer: é o filho do pai. Só venho aqui para ganhar dinheiro, que não coisa. Trouxe problemas. E assim foi para o pé de filhos. E por vezes não é fácil trabalhar com a família. Assim pode-se ocupar mais dos netos. Se calhar. Não, mas pronto. O que eu quero dizer é que. Mas se calhar teve. O filho já é grande, não é? Se calhar pesou. O filho é de idade dos seus Conceição, não é? Pois, mas se calhar pesou na decisão do Vitor Oliveira em vir para o Passo de Ferreira. Se calhar também contou muito ficar ali próximo do filho. Se calhar sim. Se calhar. Para vir, É para os netos. Bom, e depois temos no. Dar um passeio com os netos. Temos no handball, o Benfica contratou o brasileiro Marcelo Matos para o handball. Portanto, saiu o Carlos Rezende, um grande jogador que foi de handball. Sai do Benfica e entra este brasileiro. Depois temos o Sporting Futebol Feminino, venceu a Taça de Portugal 1-0 ao Braga, num grande jogo de futebol feminino, sem dúvida. O Braga que se bateu muito bem, ficou 0-0 no jogo, e depois no prolongamento o Sporting fez um 0 com um golo de Diana, um grande chapéu, um grande golo. E conta a seleção perdeu com a Itália 3-0. Exato, perdeu 3-0 com a Itália, exatamente. O futebol feminino com a Itália, sendo a Itália venceu bem, sim, a mais rápida, melhor futebol, tem mais agressivo. Portugal está a começar, não é? Sim. Eu vi o jogo e a Itália de facto está a melhorar muito. Tem vindo a subir ano após ano, e agora o Benfica vai entrar também no futebol feminino, e isso é bom para o nosso futebol feminino. A seleção com 7 jogadoras do Sport. Sim, a seleção nacional. É bicampeão, este ano fez o triplete, ganhou o campeonato Taça e Supertaça, de maneira que os clubes mais fortes têm sido o Sporting e o Braga, o que é normal. Depois, sobem à segunda divisão o Mafra e o Farense. Isso. São as equipas que... O Farense não é... Era talvez a melhor equipa que a gente sempre aqui falou, não é? Sim, pelo Mafra e o Vizela foi feito. As únicas que a gente sentiu assim um bocado. E quase que o Felgueiras que ia fazendo uma surpresa. Felgueiras jogou muito bem os dois jogos. É. O Farense foi feliz em Felgueiras. Foi feliz em Felgueiras que fez num contra-ataque, fez três golos. E o Felgueiras lá fez 1-0 e teve a oportunidade para fazer o segundo por várias vezes, não conseguiu. Não conseguiu. E ficou pelo caminho. Pois, mas. Mas pronto, e assim e temos o Mafra. O Vizela também era uma excelente equipe, que a gente sempre disse. Foi uma das melhores do grupo. Depois também se decide por menores. E também foi. Estar a ver. Nestes jogos é preciso um bocadinho de sorte também. O Mafra, que ninguém estava à espera, não é? O Mafra que fez um grande playoff e que subiu. Depois temos aqui o Daniel Ramos, o técnico do Marítimo, que vem de assinar contrato por duas épocas com o Sportivo de Chaves, uhum. O técnico vilacondense de 47 anos, que duas épocas que fez no Marítimo, onde terminou em 5º e 6º lugar, portanto fez duas boas épocas no Marítimo e agora assina contrato com o Sportivo de Chaves por duas épocas. Depois temos Jorge Jesus e adjuntos, Raul José, Mário Monteiro e Márcio Sampaio, que assinaram contrato com o Al Hilal, da Arábia Saudita. Depois de dar os parabéns aqui ao Fernando Pimenta, que é tricampeão europeu de K1 mil metros. Não é para qualquer um, tricampeão europeu. Portanto, já não é um título nem dois, são três de Fernando Pimenta na canoagem, no K1 de mil metros. Depois temos Rony Lopes, que foi eleito o melhor jogador do ano do Mónaco. No Mónaco, não é do campeonato francês, mas do Mónaco. Da equipa do Mónaco, portanto é sempre de salientar, porque o Mónaco tem lá bons jogadores, como Falcão e não só. E Rony Lopes foi considerado o melhor jogador do ano da equipa. Miguel Oliveira também, que ganhou o grande prémio. Miguel Oliveira numa prova fantástica que sai do 11º, arranca do 11º lugar. E vence uma prova onde foi um final de loucos, podemos dizer assim, aquela última volta, quatro pilotos ali a disputar o primeiro lugar, onde Miguel Oliveira na última volta aproveitou um errozinho do exatamente, do ali uma tremideirazinha do que ia em primeiro lugar e o Miguel Oliveira, aproveitou e bem. E venceu uma prova onde deu um destaque muito grande a Portugal e onde os portugueses, pelo Facebook e por todo lado, estão orgulhosos, sem dúvida, do que aconteceu. Miguel Oliveira, que para o ano está no MotoGP. Depois temos, pronto, em Portugal, parabéns aos campeões. Vamos aqui, portanto, Porto foi campeão, o Benfica em segundo lugar. Estas equipas, Porto vai à Liga dos Campeões, Benfica faz a pré-eliminatória. Sporting em terceiro entra direto para a UEFA, uma vez que o Aves não vai à UEFA, por não estar escrito, porque senão o Sporting tinha que fazer uma pré-eliminatória. Portanto, o Sporting entra direto. Quem faz uma pré-eliminatória é o Braga e o Rio Ave. Rio Ave, uma vez que o Aves não vai, vai o Rio Ave. Desceu à segunda divisão Paço de Ferreira e Estoril. Melhores marcadores, Jonas com 34 golos, Vaz d'Oste 27, Marega 21. Sobem à primeira divisão o Nacional e o Santa Clara. Descem desta segunda divisão o União da Madeira, Sporting B, Gil Vicente, Real Massamá. Em Espanha, temos em primeiro lugar campeão Barcelona. Depois em segundo lugar Atlético, terceiro Real Madrid, quarto Valência. Estas quatro equipas vão à Liga dos Campeões. Depois em quinto lugar o Villarreal, que vai à Liga Europa, e o Betis de Sevilha. Quinto e sexto lugar. Em sétimo lugar temos o Sevilha, que vai fazer uma pré-eliminatória. Desceram o Deportivo da Corunha, Las Palmas e o Marega. O Málaga. Falei agora há pouco do Marega, veio outra vez o nome ao de cima. E o Málaga. Melhores marcadores, Messi com 34 golos. Segundo, Ronaldo com 26. Terceiro, Suárez com 25. Ronaldo em segundo, 8 golos de Messi, mas com menos 9 jogos. Isto é atenção, que 9 jogos é muito. Como ele marcava sempre quase um golo, pelo menos um golo em cada jogo. Claro, com menos 9 jogos, com 8 golos do Messi. Ou até basta jogar com uma equipa que desceu assim uma coisa onde joga. Mas é de salientar, o que é de salientar aqui é que mais uma vez não são os pontas de lança. Os pontas de lança das equipas é o Suárez e o Benzema, e mais uma vez eles voltam a ser os melhores marcadores. É sempre de salientar este ponto. Barcelona, que só teve uma derrota e que foi na penúltima jornada em casa do Levante por 5-4. Uhum. A única derrota do Barcelona na penúltima jornada e logo por um 5 expressivo, 5-4. Uhum. Inglaterra, parabéns ao Manchester City, que é campeão com 100 pontos. Aqui foi redondinha. Redondinha. Segundo lugar, Manchester United. Terceiro, Tottenham. Quarto, Liverpool. Estas quatro equipas vão à Liga dos Campeões. Quem não vai à Liga dos Campeões? É o campeão da época passada, o Chelsea, que ficou apenas em quinto lugar e vai à Liga Europa. Arsenal também vai à Liga Europa, em sexto lugar. E o Burnley, em sétimo lugar, vai à Liga Europa, mas faz a pré-eliminatória. Desceram o Swansea de Carlos Carvalhal, o Stoke City e o West Bromwich. Melhores marcadores, Mohamed Salah, com 32 golos em 36 jogos. Em segundo lugar, o Harry Kane, do Tottenham, com 30. E em terceiro, o Sérgio Agüero, com 21. Sérgio Agüero, que este ano não jogou muito, mas mesmo assim ainda foi o terceiro melhor marcador. Ainda foi melhor. Depois, na Itália, parabéns à Juventus, que foi campeã, com 95 pontos. Segundo, o Nápoles. Terceiro, Roma. Quarto, Inter de Milão. Estas quatro equipas vão à Liga dos Campeões. Quinto lugar, Lazio e AC Milão, que vão à Liga Europa. Sexto, para o Atalanta, que vai à Liga Europa, mas faz a pré-eliminatória. Desceram o Crotone, o Elos Verona e o Benevento, que tinha subido este ano. Na Alemanha, campeão Bayern de Munique. Parabéns ao Bayern de Munique. Segundo, o Schalke 04. Terceiro, Hoffenheim. Quarto, Borussia Dortmund. Todos os quatro na Liga dos Campeões. Leverkusen em quinto vai à Liga Europa. Sexto, Leipzig, também à Liga Europa, mas faz uma pré-eliminatória. E o oitavo, portanto, aqui até ao sexto lugar, temos Liga Europa e Liga dos Campeões. E depois, não o sétimo, mas sim o oitavo classificado, também vai à Liga Europa, que é o Frankfurt, porque venceu a Taça da Alemanha, ao Bayern de Munique. Na final venceu ao Bayern de Munique. Décima divisão, o Hamburgo e o Colónia. O Wolfsburgo também tinha ficado nos lugares de descida, mas no playoff venceu uma equipa da segunda divisão e safou-se da descida, o Wolfsburgo. Portanto, descem o Hamburgo e o Colónia. Melhores marcadores, o Lewandowski, que já era um pouco de prever, não é? Do Bayern de Munique, com 29 golos. Segundo, o Nils Petersen, do Friburgo, com 15 golos. Aqui já é uma diferença muito grande, quase o dobro. Apenas 15 golos, o segundo classificado da Alemanha. E o terceiro, Marc Uth, do Hoffenheim, com 14 golos. Na França, tivemos o campeão Paris, segundo Mónaco, terceiro Lyon, quarto Marselha, quinto Rennes. Desceram o Troyes e o Metz. O Toulouse também ficou no lugar de descida, mas venceu o playoff e mantém-se na primeira divisão. Melhores marcadores, o Cavani com 28 golos. Segundo, o Tovin com 22, do Marselha. Terceiro, o Depay do Lyon com 19. Depois, mais campeões na Rússia, Lokomotiv, que foi campeão graças a um golo do nosso Manoel, bem conhecido Manoel Fernandes. Não, do Éder. Não, Manoel Fernandes. Ah, não, o Éder, tens um. O Éder, o nosso bem conhecido Éder, que nos deu o título de campeão europeu. O Manoel Fernandes foi. Deu agora o título de campeão da Rússia, que foi com o golo dele que o Lokomotiv garantiu o título. Portanto, na Rússia o campeão Lokomotiv, na Bélgica o Clube de Bruges, na Escócia o Celtic de Glasgow, na Suíça o Young Boys, na Turquia o Galatasaray, na Ucrânia o nosso Shakhtar Donetsk, do Paulo Fonseca. E pronto, e por aí adiante, estes são os principais campeonatos, os principais campeões. E depois temos aqui notícia de última hora, porque o Benfica vem de vencer o Braga e carimbou o passaporte para a final de futsal. Sporting, que vai de frente ao Sporting, que já tinha carimbado ontem, diante do Módicos. Portanto, o Sporting venceu 2-0 o Módicos, venceu os dois jogos, digo 2-0 nos dois jogos. tinha vencido o Módicos e agora voltou a vencer ontem por 4-0. Benfica, que também tinha vencido em Braga e agora volta a vencer em casa. Portanto, a final irá ser a melhor de 5, irá ser entre o Sporting e o Benfica. Esperamos aqui uma grande final entre estes dois clubes. Não? Então, já que disseste isso, a falar o melhor dos 5, dizer que também eu vou falar que o Porto vai jogar a final com o Oliveirense em basquetebol, que venceu o Benfica na Negra e no Pavilhão da Luz. Exatamente, tinha após perdido prolongamento. Após prolongamento. Não sei se foi após prolongamento, mas foi no Benfica, que tinha ganho um jogo do Dragão Caixa, não é? Tinha ganho um e tinha perdido outro no Dragão Caixa, e agora o Porto que... E agora já se pode também dizer que em França já saiu o calendário para a próxima época. Exatamente, já. Que o Paris Saint-Germain recebe o Cão, primeiro jogo, e que o Orleans vai receber o Lance. No primeiro jogo? Primeiro jogo, 27 de julho. Primeira jornada. E agora já que estamos a dar aqui uma informação. O calendário só sai para o fim do mês. Tá. Dia 26 de junho. Se não estão em erro. Já sabes que vamos começar, o campeonato começa no fim de semana de 10 e 11 e a supertaça em Portugal começa, é no dia 5. Portanto, e agora aqui já, final no Jamor, joga-se este domingo, meninos a Doubira. Depois de uma longa temporada iniciada em agosto do ano passado, o Mafra e o Farense, que já têm a garantia da promoção da segunda liga na próxima temporada, irão disputar este domingo, dia de Portugal, a grande final do Campeonato de Portugal para decidir o campeão. É. Nas meias finais, a gente já tinha visto, do play-off, o Mafra afastou a União de Leiria, enquanto o Farense, histórico do futebol português, deixou o Vilafranquense pelo caminho. O pontapé de saída está marcado. Portanto, no Estádio Nacional está marcado para as 17 horas e as entradas é gratuitas. Sim, senhor. Os ingressos podem ser levantados a partir das horas. Isso é uma atitude bonita da parte de quem organiza as entradas gratuitas para que haja o mais povo possível, não é? E que seja uma grande festa. Bom, tu que estiveste lá na final da Taça de Portugal, aqui vai ser mais uma festa, mesmo de um escalão inferior, mas também. Sobretudo que seja uma grande festa, sobretudo fora do estádio, que é o que tem de bom o local onde é aquele estádio. Portanto, já sabe, a gente estamos aqui, mas a partir das 10 horas, amanhã já se pode tirar bilhetes para ir ver o jogo ou depois. Exato. Mas que já sabe que muita gente vai lá passar, fazer um piquenique, não é? Pois. Bom, e a primeira jornada, como dizia o Orismir, da Liga Francesa, é dia 11/8, dia 11 de agosto, que já começa. E temos os seguintes jogos. Estou a sair para Portugal e eles já estão. Exato. E temos os seguintes jogos: Angers-Nîmes, Bordeaux-Strasbourgo, Lille-Rennes, Lyon-Amiens, Marseille-Toulouse, Montpellier-Dijon, Nantes-Mônaco, Nice-Reims, Paris-Saint-Germain-Caen e Saint-Étienne-Guingamp. É os jogos da primeira jornada da Liga Francesa. Eu acho que o próprio. Sei que o Orleans e da segunda jornada, que é dia 27 de julho, começa já agora em julho, ainda podemos ir ver a primeira jornada. 27 de julho, e o Lance é vai ser um bom jogo. Mas é ver, o campeonato do. A gente vai ver, o campeonato do mundo. Já começa aqui os campeonatos franceses. Nem dá grande tempo de férias aos jogos. Estes clubes que têm. Aqui é dia 11, dias, há quase um mês. Um mês não, porque eles têm que começar a treinar para se preparar. Uma semaninha ou duas de férias. Mas por exemplo, os jogadores que estão aqui em diversas seleções têm uns dias de folga de férias para gozar. Nem férias vão ter. Também porque ganho não preciso de férias. Mas, também tem que ter férias para poder gastar. É. Bom. Já é o Lance vai cá. Depois, é o primeiro jogo. Na aqui, segunda liga, é dia 27 de julho, que já começa. Pois. Com o Troyes. O Brest Metz, o Clermont Châteauroux, o GFC Axagio Paris FC, o Grenoble Sochaux, Lorient Le Havre, o Nancy Béziers, o Orléans Lens, o Red Star Niort e o Valenciennes Auxerre. São os jogos. E agora vou-vos fazer uma pergunta. E o treinador do Orleans, que deixou o clube, que também. Foi para o Toulouse. Não sei para onde foi. Mas... Foi para o Toulouse. Estava para ir para o Toulouse se o Toulouse se mantivesse na primeira divisão. Portanto, agora faço-vos uma pergunta. Quem é o treinador do Créteil para a próxima época? Talvez o Jorge Costa, uma vez que ele saiu do Tu. Não, o Jorge Costa foi para um clube pequeno também lá em Portugal. Ah, como ele saiu do Tu, pensei que às vezes fosse. Foi, já esteve cá. Já teve no Tours? Já, não, o sim, esteve no Tours. Mas o que vai treinar o Crateia já esteve aqui. E esteve nos Lusitanos de Samoa. Vamos ver se posso. Então não. É o Carlos. O Carlos Mozart? Não, o Carlos Secretário. Ah, é o secretário. Ah, oi. Carlos, secretário vai treinar. O Crateia. O Crateia. Viu a fotografia com ele. O Crateia desceu. Não sei. Desceu para o Nacional, não está na segunda liga. Desceu, não, mas ele já estava na segunda liga. Não, esteve. Estava na segunda liga e desceu para o Nacional. Desceu para o Nacional. Não, o Crateia já estava no Nacional. Não. Estava não. No Nacional já, sim senhor, tem razão. Já desceu. Desceu ano passado e voltou a ser. E esta época toda desceu no Nacional e ficou. Ficou? E não chegou a ser? Não sei, então está na CFA. Pois é, então. Está na Nacional 2, talvez. Nacional 2. Talvez. Não sei. Olha, estava para dizer, eu não consegui ver. Então, se está no Nacional 2, somos capazes de o ver ali em Saint-Privé. Talvez. Podemos ir ver isso. Não, porque o Saint-Privé joga com estas equipas aqui mais de. Ai, do. Daqui do lado da Bondé para aqui. Ah, está bem. É capaz de vir a jogar com. Voltar a encontrar outra vez os Herbiers. Ah. Que jogou a final da Taça da França e que desceu de divisão. E desceu para o CFA2, que estava no CFA, e agora que vai talvez jogar outra vez com o São Primeiro, porque já não é a primeira vez que jogou. Já jogaram com eles. Pronto. Vamos dar por terminada a emissão, não? Só que uma última notícia para pôr toda a gente, sobretudo os portugueses, ao corrente deste Mundial, não é? Sim. E vamos dar por terminado. De dizer que os jogos de Portugal, à exceção do segundo jogo, que é com Marrocos, uma quarta-feira, dia 20, às 14 horas, horas francesas, uhum. Às 14 horas, às 2 horas da tarde, o Portugal-Marrocos é transmitido na BIN. Uhum. Todos os outros jogos de Portugal, o primeiro com a Espanha, já sexta-feira próxima, às 8 da noite. Depois o terceiro jogo com o Irão, numa segunda-feira, dia 25, também às 8 da noite. E depois os oitavos de final, se Portugal passar, se ficar em segundo lugar, será dia 30 de junho, o sábado da festa dos Santos Populares, da festa da Rádio Arcanciel, uhum. Às 8 da noite. Se ficar em segundo lugar, se ficar em primeiro lugar é domingo às 4 da tarde, dia 1 de julho. Portanto, quanto a estes dois jogos, se Portugal passar nos oitavos de final, quer no sábado à noite às 8 da noite, ou se jogar no domingo de tarde, irá haver televisão em Linha Rol, no parque de Linha Rol, para transmitir o jogo de Portugal. Portanto, vocês... portugueses, se quiserem, apareçam à festa, porque estará lá a televisão. Se Deus quiser, haverá festa em todos os sentidos, festa no palco e festa da vitória portuguesa. De dizer que, pronto, que tirando este segundo jogo que dá na BIN, todos os outros jogos dão na BIN e na TFA. Portanto, quem não tem parabólica, quem não tem acesso à BIN, não é? Que não se preocupe TFA. Muito, porque passa na TFA todos os jogos, à exceção do segundo jogo, Portugal-Marrocos. Todos os outros, os outros dois jogos do grupo, oitavos de final, quartos de final, meia final e final, todos os jogos passam na TFA. TFA. Portanto, sim, para quem não tem parabólica ou quem não tem a BIN, que esteja descansado, que também só no mundo. Mas por antena, este jogo Portugal-Marrocos. A televisão por internet pode-se ter. Sim, mas pronto, quem não tiver em casa, que esteja um bocado preocupado, não é? Como é que eu agora vou fazer para ver os jogos, tudo. Portanto, passa na TFA todos os jogos de Portugal, à exceção do segundo jogo, Portugal-Marrocos, é o único que só passa na BIN. Do resto, todos os outros. Passa passam na TFA. Sim, quanto senhor. À festa portuguesa, não se esqueçam, dia 30 de junho e dia 1 de julho, os Santos Populares, no Parque Linha Rola, em Flores, ao Ré. Não se esqueçam de aparecer para mais uma grande festa da nossa Rádio Arcanciel. E, como já disse aqui, se Portugal passar, que todos esperamos que sim, irá jogar ou sábado às 8 da noite ou domingo às 4 da tarde, mas iremos ter televisão para transmitir os jogos. Portanto, não deixem de aparecer de, só porque Portugal joga, porque irá haver televisão e é da maneira que vamos festejar todos juntos, exatamente. Pronto, sim, da minha senhora. Parte é tudo, desejo a todos um bom fim de semana. E até uma próxima. Igualmente também, sábado, suponho que não vou estar convosco, já falamos depois, mas tá bem. Vou-vos deixar os dois, depois voltarei. E de toda maneira, é só campeonato do mundo agora, não é? É. E, portanto, bom domingo a todos, um bom fim deste sábado, e bom domingo, e tudo cá de bom. E... Portanto, bom fim de semana bom a todos semana e bom domingo. E felicidades e saúde, todos, não é? E muito, muito boa sorte para o nosso Portugal. O nosso viva Portugal, Portugal viva. E sexta-feira lá estaremos. Como se diz aqui em França, não vos digo a palavra, mas ela é de Camarões, portanto, ela é de Camarões, não é? Portanto, ela em português ou em francês é só meter um A, um E não se esqueçam de um pormenor: portugueses, ponham as bandeiras nas vossas varandas, nas vossas janelas. Esse pormenor, sobretudo desde o nosso Euro 2004, não se esqueçam. Deu sorte, mostrem, não tenham vergonha de mostrar que são portugueses. Ponham as bandeiras cá fora para apoiar o nosso Portugal. A partir de sexta-feira, cá estaremos todos para apoiar o nosso campeão europeu. Então, orgulho de ser português, não é? Exatamente. Então, vamos deixar diretamente já com a RDP Internacional. Então, força, bom fim de semana. Então, bom fim de semana, bom fim de semana a todos. Maria Albertina, deixa que eu te diga. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, deixa que eu te diga. Ah, Maria Albertina, deixa que eu te diga. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, deixa que eu te diga. Ah, Maria Albertina, deixa que eu te diga. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Esse teu nome eu sei que não é um espanto, mas é cada terra e tem muito encanto. Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Maria Albertina, como foste nessa de chamar Vanessa à tua menina? Que é beijinha e muito moreninha, que é beijinha e muito moreninha, que é beijinha e muito moreninha, cheinha e moreninha. Maria Albertina e moreninha. Em 2011,